A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Houvesse nesse momento aqui avós e mães de ouvintes conectadas ao Agente 86 e provavelmente lágrimas verteriam ali dos olhos delas com o assunto que será abordado hoje nessa edição do Agente 86. Como uma gangue de Dobermans, ou melhor, de urubus famintos, nós vamos aqui aproveitar e deschavar um tema que está muito, muito em riste, a aposentadoria papal do alemão Ratzinger, e porém nós vamos obviamente relembrar do seu antecessor e talvez o mais pop de todos os papas, o amado e aclamado líder ali do Vaticano. Cargo esse que eu acho que o Walter Rezende, enquanto coroinha ali, pensou em chegar junto, né? Você nunca pensou ali? Eu nunca fui coroinha. Eu já comentei aqui, já estive no Vaticano, tomei hóstia, vi o Ratzinger, mas atravessei a rua, fui pra um pub e tomei um pint de cerveja. Tava engasgado, aquela farinha com água tava engasgada. Aí a hóstia escorregou, garganta abaixo. Mas obviamente estamos falando do polaco Karol Wojtyla, ou o João Paulo II, né, que nos causou ali uma conexão maior com as coisas de Roma. Ele foi realmente um dos mais populares papas da história da igreja, e ele foi tão amado e tão popular que esteve algumas vezes aqui no maior país católico do mundo. O Walter Rezende, você se lembra de quando o Santo Padre veio ao Brasil ali, na primeira vez principalmente, né, que foi em 1980? Eu me lembro da primeira vinda do Papa no Brasil. O que eu mais tenho na cabeça foi a minha mãe comprou uma revista Manchete, edição especial. Especial, obviamente. Mostrava lá a trajetória do Papa, ele na Polônia e tudo mais. E tinha fotos dele fazendo coisas triviais. Ele esquiando. Isso, exatamente. Ele cozinhando de bermuda. De bermuda, né? Na praia, eu fiquei maluco. Falei, não fazia cara, muito sentido. Não, mas não faz sentido nenhum. Eu achava que ele tivesse nascido com aquela camisola. Aquilo, cara, desmistificou o Papa pra mim. Logo, sei lá, com uns 11, 12 anos, a gente foi tentar formar uma gangue, eu e os moleques. O primeiro nome de gangue que a gente pensou era Lobos Cinzentos. Por quê? Você se lembra quem eram os Lobos Cinzentos? Não. Simplesmente aquele grupo militante do qual saiu aquele turco que sentou o dedo no Papa. É mesmo? Sim. Não lembro o nome do turco, obviamente, mas foi o cara que atirou ali nele em 1981, né? E depois desse atentado, o Papa Móvel começou a ser blindado, sim, não é? Sim, sim. Com vidro e tudo mais. Exatamente. Aqui deve esquentar que só a porra, né, cara? Deve ter um bom ar-condicionado lá, apesar que esses anciãos, eles têm o sangue mais frio, né? Então talvez não. Imagina num engarrafamento o Papa fritando. Mas você sabe que antes do Papa Móvel, ou seja, o Papa Móvel passou a ser utilizado realmente pelo João Paulo II, mas antes do Papa Móvel... Era usado um Fusca. Não, eles usavam algo chamado sédia gestatória. Que quase ficava grávido. É um nome terrível, inclusive. Mas ele é como se fosse um trono, um trono grandão, uma cadeira toda pomposa. E os caras carregando, exatamente, tal qual um visitante à África, né, cara? E ficava cantando Rafa Naguila. Ele era levado nos braços ali por peões mais fortões. Mas eu acho um meio de transporte excelente. Se eu tivesse condições, eu só andaria. Eu só andaria, né? Levado por padres ainda. levado por padres. Ele foi um dos líderes que mais viajou na história. Ele visitou 129 países durante o seu pontificado. Ele falava, né? 13 línguas, cara. Não, mas ele falava tipo bom dia, saca? Ele não falava, Walter, de verdade. Não, se ele entrasse aqui... Eu lembro dele ler todos os salmos em português, cara. Não, mas ler a gente lê também, não, pô. Não, eu falar. Eu quero ver ele discutir o jogo do Palmeiras. Tem um amigo meu que falava que uma vez, uma história que rolou na casa dele, que alguém falou assim... Ah, o João Paulo II é poliglota. Aí a avó dele, sem saber o que era poliglota, falou, graças a Deus, graças a Deus. Eu pensei que ela ia falar, não fala assim do Papa. João Paulo II foi um dos responsáveis pelo fim do comunismo na Europa. No país dele de origem, na Polônia, obviamente ele foi um dos, talvez o maior responsável ali naquela treta com o Lech Walesa e foi tal. Foi ele? É, ele foi. Fazia as operações lá do Vaticano com a guarda suíça protegendo ele, né? Exato. Ali toma aquele leste europeu. O comunismo pode ter ruído por conta e obra da amizade do Karol Wojtyla com o Ronald Reagan, né? Era um clássico você ver o Ronald Reagan ali pegando na mão do Papa e o tal. O Reagan era católico? Não, não sei se católico, mas ele usava influência. Ele veio no Brasil em 3 visitas oficiais. Em 79 ele deu uma quicada só aqui no Brasil, porque tava indo pra Argentina, lembro, né? Lembro, lembro. Foi também uma comoção, né? Essa escala papal foi na madruga. As televisões que eram fechadas durante a madrugada... Abriram só pra isso. É, fizeram um serãozinho ali, transmitir a... Olha só, televisionaram uma conexão aérea. Você vê que loucura? Daí depois, já em 80, efetivamente, ele esteve em 13 cidades aqui no Brasil e ele beijou o chão, né? Aquela coisa toda. Eu achei isso. Eu achei muito estranho o Papa beijando o chão. Mas você se lembra quando ele ia beijar o chão, um monte de pano caía isso. E você não via a cabeça dele? Ele não tocava os lábios no chão. Talvez ele até cuspisse. Porque os caras até cortaram aqueles 20 centímetros ali onde o Papa beijou e virou um clássico. É, deve estar na Sala dos Milagres, né? Aparecida. Aquilo lá. E daí se criou aquele grande hit, né? A Bênção João de Deus, a música mais famosa do papado. É verdade. Quem será? Será que é do... Como é que chama aquela dupla da Xuxa lá? Que... O Michael Sullivan e Paulo Massada? Será que é deles? Dom Ravel, talvez? Dom Ravel, gente. Dom Ravel seriam os indicados pra fazer. Ou melhor, é Moacir Franco. Moacir Franco é bom também pra isso. Aí depois o Papa também veio aqui em 1991, e depois ele veio em 97, mas em 97 ele tava muito debilitado e já tava muito perto de chegar próximo do chefe, né? É. Em 80 que foi aquela grande comoção, né? As pessoas nas ruas, com as bandeiras e tudo mais, aqueles pedidos de graça e tal. E eu me lembro muito bem de uma cena clássica, algum tempo já depois, da Sinéad O'Connor rasgando a foto do Papa. Mas o que aconteceu? Ela tinha tudo pra explodir de sucesso e depois daquilo ela caiu num limbo. Foi pro ostracismo absoluto. Nem o cabelo dela não cresceu mais efetivamente. Foi uma maldição. É, e daí falavam-se que o João Paulo II era o anticristo. Você lembra disso também? Lembro, em algum lugar da roupa dele tinha o número da besta. Exato. Eu nunca entendi, na minha cabeça pueril, eu achava que era besta de imbecil. Eu achava que era a mulher do burro. Eu já assimilava o jogo do bicho, vou jogar no Papa. Então, cara, e aí se falou muito a respeito disso, mas era um assunto que nós, crianças, não podíamos falar, porque senão a gente levava o tapa da mãe, né? Eu levava... Em nome de Deus, a gente apoiava. É, o Alexandre, recebemos um e-mail da Renata Brandão, vou abrir aspas no texto dela. Minha avó tem até hoje colado na parede uma bandeirola da visita do Papa João Paulo II. Minha querida avó Aninha viajou de Bauru até São Paulo sozinha na esperança do Papa benzer uma foto do pai dela, o meu bisavô. Meu bisavô tinha catarata e estava quase não enxergando nada. Segundo a ouvinte, ela não conseguiu nem chegar perto do Papa e quem deu jeito na catarata do bisavô da Renata foi o Inambis mesmo. Aqueles mutirões de cataratas? Não, acho que na época nem tinha. Não, o jeito de catarata é coisa nova. A ouvinte Andressa Vieira disse que na sua cidade natal, em Tuntum, no Maranhão, até hoje muitas casas têm fotos e calendários do Papa João Paulo II. Imagina um calendário de 1980. Por que estaria grudado na parede? E a ouvinte fala, Alexandre, que essas fotos geralmente são coladas lá no Maranhão do lado de uma foto do José Sarney. Não, olha que... Deus e diabo na terra do sol. Verdade. O ouvinte Ademar C. Silva diz que tem um primo chamado João Paulo II Silva e a tia fala que se fosse menina chamaria Karol Wojtyla. Cara, que azar. Por que não nasceu uma menina, né, cara? Olha, gente, eu queria tanto que tivesse sido uma menina. Abençoe. A Carolzinha Wojtyla. Se tivesse mandado, minha prima se chama Karol Wojtyla. O nosso ouvinte Tony Novaes, abre aspas aqui no e-mail dele. No meu bairro tinha um moleque que a mãe levou para Aparecida do Norte e ficaram lá acampados por 3 dias até a visita do Papa em 1980. A mãe queria uma graça do Santo Padre, gostaria que ele beijasse a face do filho, pois ele tinha um problema que ela julgava ser culpa dela. O garoto tinha o lado esquerdo tomado por uma grande pinta peluda. E ele fala que, segundo a mãe, era porque ela tinha tido o desejo de comer carne de porco na gravidez e não realizou. E ela esperava que o Papa, beijando a face do filho, o livrasse daquela chaga. Outra coisa também que se fala, como é que chama aquela doença? Lábio... Leporino? Isso, fala que é porque a mãe usou uma chave pendurada no pescoço. É, cara. Cara... Que ignorância, gente. Imagina na Copa, Alexandre. Imagina na Copa. Ouvintes do Agente 86, nossa fanpage lá no Facebook está lá para ser curtida. Fazendo isso, vocês vão se ligar nos próximos assuntos do podcast e dá para mandar histórias. O nosso e-mail falecom@agenteem86.com.br disponível para vocês mandarem sugestões de episódios. O podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. O pessoal falou aí das paradas coladas na parede, tal, com a imagem do... Cara, a do minha Santo mãe... Padre. Tinha também na sua casa? Talvez tenha até hoje. É. Dentro do armário, você abre assim, e tá lá a foto do Paulo II. Que ele foi um hit nas mães. Sim. Eu acho que muita véia queria casar com ele. É possível. Engraçado, porque era uma foto, de, eu acho que de quando ele era arcebispo... Novão, de, né? De Varsóvia, é. Saca? Aí você via na TV um corvo branco, né? Já cara, tortinho. Convalescendo, assim. O Parkinson ali destruindo ele. E a minha mãe abriu o armário e tava lá, o esquiador dos Alpes polaco. Na minha casa eu não me lembro de figuras do Papa, não. Mas na casa da minha avó tinha de tudo. Até bandeja, cara. Que uma tia trouxe de Aparecida. Eja. Uma bandeja pra tomar café ali e tal. E aí você tomava café em cima do Papa. E tinha uma série de outras coisas. Mas eu me lembro. Você se lembra um objeto na infância ali que era holográfico, aquelas réguas? Você virava pra um lado, ela tinha um movimento, virava pro outro, tinha outro. Lembro. Tinha régua, mas também tinha estojo com a tampa tinha daquilo, muito. Né? Passarinho, isso. Você virava tua casa pra cima, isso. Virava pra outra, asa pra baixo. Exatamente. Na casa da minha avó tinha um quadro do João Paulo II. E esse quadro, o João Paulo II, num dado momento, ele tava com o olho aberto e no outro, o olho fechado. Vivo então, morto. Você passava assim, mais ou menos por aí. Eu tinha um pouco de medo do Papa. Como eu não fiz catecismo, eu não sabia de nada disso, eu era meio pagão, não sabia de nada disso, não sabia como é que funcionava. Você foi batizado, as coisas da igreja? Eu fui só isso. Mas no Rio Jordão? Espero que não no Rio Tietê, pelo visto. Então, eu tinha um pouco de receio ali, daquelas coisas todas na casa da minha avó, e eu não entendia muito bem. A casa da minha avó tinha tanto santo, cara, se um bispo da Universal entrasse lá, ele ia ter que operar o menisco depois de tanto chute que ele ia dar, porque era impressionante a quantidade de santos que tinha lá na casa da minha avó. Esse quadro ficava num corredor na parede. Eu tinha um pouco de medo do Papa, talvez eu já temesse o lado 666 dele. Uhum. E quando eu passava e via ele com o olho fechado, ok. Mas quando na volta ele tava com o olho aberto, cara, eu dava uma mastigada na cueca de medo. É mesmo. Então eu descobri uma técnica, falei, só vou ver esse cara com o olho fechado. Então eu passava assim, dava uma olhada pra cima, ela tava com o olho fechado. Na volta eu virava a cabeça pro outro lado. Pulava a janela e vivia por voltava fora. Voltava por fora, casa. Eu achava que ia piscar só um olho pra mim, mano. Já pensou? Ele dá a levantada no cajado?